Rapunzel. Era uma vez um casal que queria muito ter um filho. Por isso, os dois ficaram muito alegres quando souberam que teriam um filho. Nos fundos da casa do casal, rodeado por um muro alto, havia um lindo jardim com as mais belas flores e frutas também. Esse jardim pertencia a uma feiticeira. Por isso, ninguém tinha coragem de entrar ali. Um dia, a mulher sentiu vontade de comer as mais belas maçãs do jardim da vizinha. O marido, muito amoroso, foi colher as maçãs para a esposa. Na hora em que ele começa a colher as maçãs, aparece a feiticeira e furiosa pergunta: como te atreves a entrar em meu jardim e roubar minhas maçãs? O marido respondeu: tive de vir aqui porque a minha esposa viu da janela as maçãs e senti um desejo muito grande de comê-las. Sendo assim, pode pegar quantas maçãs quiseres. Porém, em troca, me darás o teu filho que está para nascer. O homem ficou tão assustado que aceitou. Quando sua esposa deu à luz a pequena menina, a feiticeira veio e a levou. Chamou-a de Rapunzel. Rapunzel tornou-se a moça mais linda do mundo com suas longas tranças. Ao completar 12 anos, a feiticeira prendeu numa torre no meio da floresta. A torre não tinha escadas nem portas, somente uma pequena janela no alto. Cada vez que a feiticeira queria subir ao alto da torre, ela gritava: Rapunzel, joga tuas tranças! Sozinha na torre, Rapunzel cantava lindas músicas. Um certo dia, um príncipe que caçava na floresta ouviu o canto de Rapunzel. Imitando a voz da feiticeira, ele pediu que Rapunzel jogasse as tranças. Ela jogou e assim ele subiu. Vendo a formosura da moça, o príncipe lhe propôs casamento. Ambos planejaram até a fuga. Na véspera do dia da fuga, a feiticeira descobriu o plano dos dois. Furiosa, ela cortou as tranças de Rapunzel e a levou embora. Então esperou pelo príncipe para poder vingar-se. Quando o príncipe chegou à torre, a feiticeira jogou as tranças e ele subiu. Quando viu a feiticeira, o príncipe ficou desesperado e pulou da torre. Acabou caindo em cima do espinheiro e ficou cego. O príncipe inconformado passou a viver no bosque, comendo frutas e raízes. Um dia, porém, chegou ao deserto onde Rapunzel vivia. Ouviu seu belo canto e a reconheceu. Sua emoção foi tão grande que ele voltou a enxergar. Finalmente, feliz por ter encontrado seu amor, o príncipe levou Rapunzel a seu reino, onde se casaram e viveram felizes para sempre.